645, no escucho. Ah, sí. O número 62 passa São Fog, Rui Duna. Está presente, Duna. O número 62, 5.62. Livre, boa tarde, bom dia. Sim, gostaria de saber táxi. Ô, vou te dar cancelamento, vou no 094, posição 4. Pode ficar gostaria de saber táxi. Uma tarde, vou no 094. Frequência livre, Exército Brasileiro 203. O número 62 cruza a linha do litoral e se o voo sobre a água desça sem restrições para 2.000. Tem isso aí, 2.000 pés, o número 62. Oceano 6200, controle, desça para 5.000, autorizado chegada à Mária, ajuste 1018. 5.000, Mária, 1018, controle, igual o nome 62. Prossiga. Você na proibidona então, você vai manter a velocidade até mais próximo? Positivo, pode manter a velocidade até o externo. Ok, vamos manter a velocidade aqui, mais próximo de dona lá, a gente tem que sair do chão. Ciético. Número 094, táxi autorizado à direita via táxi Wings até o ponto de espera da pista 10. Ajuste 1017, Polícia Salvador 118, decimal 95, Mombo. Ok, via Wings, aqui é a fonte, era o estimador 2895, ali o sino 097, boa no 094, boa. Checa o trem Torre 1 no 895. 895, grato. Como agora está firmando? Plano agora para a Fazenda Pontal? Autorizado, Sierra Delta Lima Oeste, nível 040. Decolagem da 17, curva direita, subida árvore direta, conforme a nota do plano. Transponder 0133, controle Salvador 120, decima 8. Tribo Romeu Golfo confirmando, controle 119, decima 35. Correto, posso ir para B? 094, mantenha pontos de espera da zona 0. Quem negar o 097? 097, mantenha a zona 094. Pagou em dona, descendo para 5 mil, câmbio. Dona, descendo 5 mil, 6200. Autorizada via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 17, Mongol. Gol, 1962, está autorizado em LS. Livre e aliás, reportaria estabilizada. Gol 962. Autorizado linha e manter pistão no zero. Linha e manter no zero, gol no 094. Azul 4207, pode ser autorizado, chame táxi. Gol 1864, bom dia, taxa via Alfa Juliette 5. Alfa Juliette no reporte pronto. contato. 131-91, não autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Voo 1094, decola os 22, controle Salvador, 11935. 1935, 094, boa. Salvador, bom dia, Gona 094, Bio, Pés na Momo. Gona 094, o controle está em contato com o radar, prossiga como autorizado. Gente, 094. É possível direto Momo, 094? Após 2000, autorizado Momo. Prato. Romeu Golf, por gentileza, desligue o transponder. Romeu Golf, agora prossiga para Torre Salvador. Autorizado o táxi, reporte na Papá, Romeu Golf. Localizadora, listando com o nome 62. Complete o leste Torre Salvador, frequência 11895. Torre Salvador, 1895, até logo. Para o táxi, eu uso 4207, PAD 92, 4 horas de autonomia, alterna Ribeirão. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera, Torre 118, decimal 95, registro 098, bom voo. Direita via Índia, 3275, obrigado, autonomia completa. Carina 200, desça para 2000 pés, ajuste no 018. 2000, 22, 200. Autorizado o ingresso, pista 17, reporte alinhado pro. Alinhado pro, o Rodrigo Pedro. Na 3191, decola os 25, controle Salvador, 119.35. 1935, 3191. Azul 4207.10, 1-0, controle da colagem. Azul 4207, mantenha a porta de espera da 1-0. Torre Salvador, bom dia, bom ano 62, passando externo, baixa de chegada. Voo 1162, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1018. Aguardando autorização de pouso, 2018, voo 1162. Voo 1162, avistado, pouso autorizado, vento 100 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, voo 1162. Linha 200, 30, sinal de procedimento, pode estabilizar. Autorizado, IRF, 200. Controle Salvador, bom dia, 24082, 2. 4082, identifique, dessa via chegada a Mari, para 2000 pés, existe no 08. 2007, esse é o ajuste. Solicita o quadrado de tato aqui. Então vamos manter a chegada Mário, autorizado via para 2000 pés. 4082. Romeu, Golfe, reporte pronto para decolar. Formalizado, decolagem, pista 17, vento 090 graus, 09, Romeu, Golfe. Azul 4207, autorizado a alinhar e manter pista 120. Alinhar a pista 10, Azul 4207. Solo aos 28, alinhar a primeira direita, solo Salvador 1211. Primeira direita, solo 211, confirma. Salvador, muito boa tarde, 1162, livro. Número 62, boa tarde, taxistorizado, via Alfa Juliette, ponte 2. Alfa Juliette, ponte 2, criado. 144 com 3 a bordo, decolagem Serra Índia com Índia, destino é Serra Índia com Índia, está alocado 0115. Interceptado BR-324, vai para Sobrevoo na região do Iguatemi, cruzamento entre Simbra e Duna, sem interferir na sua final. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Cadeira 0, tenta tráfego 500 pés. Está no setor norte de Simbra. Um helicóptero. É 200. Repete aproximação, torre no outro decimal 900. 200. Cadê o Salvador? Papá Romeu, pergunta. Cadê a aeronave a 500 pés? O Mike Flete Romeu, caso seja o atalho no gol, está coordenado lateral com o mesmo. Não visualizo nenhuma aeronave a 500 pés, só no seu Mike Juliette Romeu. Tá ciente, Romeu. Controle, Salvador. Papá Romeu Golf. Romeu Golf, pra você. O decolante é da Arbo. O Romeu Golf. Sai da Arbo. Via sair da Arbo. Vigilante. Romeu Golf. Romeu Golf. Possibilidade de voo CDW 060? 0094, restrito nível 330, chame o centro Recife. Frequência 1285, caso negativo 1245. Ok, 330, restrito 2685, 1245. Boa, não, 0944. Azul 4207, na Israel. 4207, via saída da Israel, vigilante. Qual é a possibilidade do Romeu Gomes acender para o 060? Uno 91, cruza nível 135, já passou a posição da Elcha no centro Recife, frequência 125 decimal 1, caso negativo 1-3325. 251-3325, pegar os 3291. 6200, solos 33, olhe para a primeira direita, Sol Salvador 1, 211. 211. Muito bom dia, Serena 255. Serena 255, acione identificação. Autorizado via chegada Mário para 2000 pés, Vision 018. 2000 pés, 008, Serena 255. 2000, boa tarde, está autorizado via Alfa Juliette, Ponte 3. Alfa Juliette para Ponte 3. Onda 556, bom dia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda e Irume, via Upper November 857, Mous. Transponder 5126, controle Salvador 119, decimal 35. Obrigado. 1407, 5 milhas para a posição da El, cruza nível 135, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, caso negativo 13325, azul 4207. 251, 3325, 407, boa. Azul 4082 autorizado ILS, permanece o Vision 018, e o tráfego a 500 pés ao sul da posição do helicóptero, não irá interferir com a sua aproximação. Gente autorizado, chama a última estabilizada, 482. Este plano modificado aos 37, plano cruzando 2.500 pés. tráfego Salvador, 3895, gente, informação Índia, falando com a minha. Então, 3895, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. E Upperzulu 1-0, Piraí, Umbade, Upperzulu 44, Pagog. Transponder 5125, controle Salvador 19, decimal 35. Bom dia, 3895, Guarulhos, nível 340, decola da pista 1-0. Primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva. Seria Upperzulu 1-0, Piraí, Umbade, Upperzulu 44, Pagog. Correto, né, pastor, para o pushback acionamento? Beleza? Estabilizando, quatro horas de dez. Por Salvador, 1-8-9-5. Estabilizando, sim, quatro horas de dez. Se você está com a coordenação, escuta para o regresso. Oi, Salvador, bom dia, Zou 482. Azul 4082, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0-0, grau 07. Pedido pouso, pistão 1-0, azul 4082. Mike Papá, desce via chegada Mário para 2000 pés, ajuste no 017, Papá. Via chegada Mário, 017, negativo, vamos manter o perfil da chegada Mário, via Mário para 2000 pés. Pelé 62, 55, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Ajuste agora 1017. 6255, baixando a copia. Avião, dando botão estabilizado, dando 55. Ótimo, é tráfego de helicóptero ao sul da posição Duna, mantendo 500 pés. É, e não tem contato visual nesse sistema. Salvador, boa tarde. Então, 3745 para cópia. 3745, bom dia, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Lida Motiva. E o Apergulo 1-0, Udave, Apergulo 1-6, conforme a nota do plano. Transponde 5131, controle Salvador 120, decimal 8. Estamos autorizados, São Paulo Congonhas, nível de voo 260. Decola da pista 1-0, com curva à direita no perfil da Oleda. Apersulu 1-0, Cubase, Apersulu 1-6. Transponder 5131 e o controle na frequência 120, decimal 8. 4545, nível 360. 3620. Então 3745. Posicionamento correto, resposta pronto para o posto de estacionamento. Reportando. Bom dia, azul 4082. Azul 4082, bom dia, táxi autorizado via Alfa Juliette Pantiona. Alfa Juliette, posição 1 ou não? 4082. Complete o ILS. Chama a torre, frequência 118, decimal 95, Xené 6255. 295, Xené 6255. Salvador, Xené 6255, boa tarde. O Xené 6255, pouso autorizado, pista 1-0, vento 090 graus, 119. Pouso 07, bom dia, cópia, Salvador, Salvador, nível 260, decola da pista 110, curva esquerda, subida Momo, Código Nemin, via Aperzulo 20, conforme a rota do plano. O transponder 5141, controle Salvador 119, decimal 35. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após Nenim, November, Eco, November, India, Mike. Correto, repartição de estacionamento. Chave, repartição de táxi. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Identificação, dessa via chegada Yamari para 2000 pontos, ajuste no 017. Yamari para 2007, 17, eu chamei a 63. Bom dia, Alfa Juliette 4. Alfa Seja a solicitação, na 35B, vamos manter o perfil da chegada à Mari. Está autorizado o dia, parabéns meu pai, 2017 é o ajuste. O 635 é. Ok, mantém o perfil então para 2017, está na 63. Aguarde, puxa, está na 3745. Aguarda. Mike, Mike Papão, autorizado sinal ILS, informe estabilizado, tenta tráfego setor sul de Duna, mantendo 500 pés e helicóptero. Excelente, Papão. Uno 556, ataque satelizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 10 no sétimo voo. Pátio Índia, ponto de espera 10295, o 156. 3745, após a aeronave da Gota, que se era retaguarda, autorizado, pushback chame táxi. Pátio 3745, vou pedir o solo. Autorizado, reporta pro táxi, 3745. Após a aeronave da Gol, retaguarda, 3745. Afirmativo, vai coordenar. O 3895, ponte 9, aguarde também o Gol, retaguarda, está autorizado o chame táxi. Após o Gol, retaguarda, autorizado, 3845. dia, voo 5. Ponto, espera, dá 1-0, pronto. Voo 1-5-5-6, autorizado a linha de colapso da 1-0, vento 1-1-0, grau 099. A linha decola da 1-0, voo 1-5-6. Espera do hotel, eu estou chegando 097. Estéreo embaixo travado, Mike, Mike, papá. A gente compete a aproximação, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895 a torre, boa tarde, Mike, Mike, papá. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike, Mike, papá, baixou e travou o estéreo. Mike, Mike, papá, continua a aproximação, aguarde a pista livre, QNH no 0, no 7. Mike, papá, pista livre, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-1-9. Autorizado, pouso na 10, Mike, Mike, papá. Pouso 556, decolou 56, controle Salvador 1-1-9-3-5, bom voo. Pouso 5, bom dia. Só ajustando 017, bom voo. Taxi, via Tátio, taxi Índia, com a espera torre na frequência 118-95, ajuste 1-0-1-7, da 3745. Paulo Salvador, 3295 para o TAC, PLB 204, autonomia 0340, tá na galera. Taxi autorizado via Tátio Índia, volta espera torre 118-95, ajuste 1-0-1-7, segue a nave da companhia. Segue no nome da companhia de ataque, de ponto de cara 2, no nome da escola 5, 5, 0, 1, 7, 7, 8, 9, 5. Oi, Augusto Vitor, ontem nível 100, foi na Cruz de Salvador e foi na ponta da descida, sem dedicação. Papa Romeu, Mike, Mike, Papá, Solo 58, ao liberar primeira direita, Solo Salvador, 1-2-1-1. Torre, boa tarde, Sam 3745, quando espera, 1-0, está pronto. Então 3745, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Ali mantém Pistão 0, Sinal 3, 7, 4, 5. Mike, papá. Táxi autorizado via Alfa, chame antes para Táxi Juliette. É, a gente chama 017, é o meu golfito. Oxenair 62, bom dia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola na pista 10, curva direita, subida da O, Luda, Irumi. Pilotos no vem 857 até Moço. Transponder 5145, controle Salvador 119, decimal 35. Oxenair 6213, autorizado 360 Galeão. Decola da 10, curva direita da O, Luda, Irumi. Bom dia, Fernando, número 857 até Moço, 5145, transponder. Controle Salvador, 119, decimal 35. Correto, repasse para o senhor para o estacionamento. 2.000 pés, via, estabilizado. Vai só mais estabilizado hoje, né, 63. Centro 2.895, autorizado a linha de manter pistão 1.0. Autorizado a linha de manter 1.0, centro 2.895. Tran 3745, decola 01, controle Salvador, 12, corrige, 11935. 119, decimal 35, Tran 3745. Nossa, o Mike e Juliette Romeu, autorizado cruzamento entre Simbra e Duna. O tráfego da Chané, autorizado sinal IELS. João 7, olha, 2318. A retaguarda eu trago o Mike Guilherme Romeu. 63, Oxenai 6356, atenta tráfego do helicóptero, mantendo 500 pés, cruzando entre Duna e Simbra. É, Matheus, está com tráfego no Tiquias 6356. Controle, boa tarde, é o TAN 3745. 3745, via, saída da EL, vigilância, 3745. 7, da 3745. Meu Fonso Lima, prossiga. Fechando o código 050, posição normal, o meu fonte se lembra. Qual é o tipo de conecta? Controle de Salvador, bom dia, 240-76, ataque 0200 para 195, aliás. 40-76, via chegada a mar e desça para 2.000 pés, ajuste no 097, azul 40-76. 0097. Mário para 7. Informativo, acione a identificação 4076. Voo 556. Organiza 170, chame o centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 133-25. Centro Recife 1251, 0325, 5556. Estabilizado no ILS 6356, né? 6356, complete, 2, 1, 8, 9, 5, 6356. 1895, Oxanar 6356. Obrigado, até já. Já, taxiamento pela pista 1735 até o pátio 4. Salvador, Oxanar 6356, está passando sim para embaixo, trabalho. Oxanar 6356, aguarde pista livre, o QNH 1017. Estado 617, aguardando pista livre 6356, Oxanar. Via chegada Mari para 2000 pés, ajuste 1017. 2000, 1017, Mário. Oxanar 6356, pouso autorizado, vento 100 graus, 099. Livre pouso 10, Oxanar 6356. Pode ficar com esses cenas corrigindo o controle 119 de sinal 35. Restante do corrigimento correto, seu reporte para o setor táxi. Foi Salvador, o azul 275. O 735 chame com o reservador na frequência 119-2935. 119-2935. Também de Coral. Salvador, o azul 2735. 2735 é Salvador, prossiga. Passei na posição Conte, tendo 180. Eu vou ir na proa de ponte, acendo a indicação, informe do ponto de descida. Ponte, azul 2735, chamada para o ponto. Este 5, contato radar para a sua posição, Conde, Vila. Cruzamento de sinal 028, reporte antes da Juliette. Eco fazendo manutenção, ok? Gente, está livrando a direita, vai chamar 21, atento a viatura, chama a 6356. Boa tarde, boa 962. Fiz a sua identificação, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, a gente chama 017. Pronto, permanece sob vigilância, 7 milhas da posição a bordo, com a 962. Vento 07, atualizado, Alfa Juliette, Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 097. Pista 10 ou 17? Aqui é só 1-0, mas pode prosseguir para a cancelar para a rotatória e prosseguir se possível para o 1-0. Se não, pode pegar também 9-7. Comandante, é só título de conhecimento. Qual é a pista que você vai pousar? 1-0. 7. A colocação já ligou o perigo mais 7 minutos. Eu cancelei para a coordenação, Rondelão. 2345, Xano, Centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo, 13325. Do controle, hein? O centro 125, decimal 1, alternativa 123, decimal 25, da 3745. Nós corrigindo, 1251, a primária, caso negativo, 13325. A primária, 1251, alternativa 13325, centro, da 3745. Presente, Romulo, Golfito, propõe cancelamento da prova da rotatória. Sete, Romeu Golfito, desça para 9500 pés, ajuste em 1017, autorizado a prova da rotatória. Sete, Romeu Golfito. Romeu Fox Lima, senhor, código 0150. 0150, Romeu Fox Lima. Sete, autorização de tráfego para Marcial. Isso, modo Charlie, chame a torre para ingresso no circuito, frequência 118.95. 2.95, grato, senhor. Romeu? Romeu, Foxtrot Lima. Romeu, Foxtrot Lima. Reporte final normal, pista 17, que negão no 017. Reporte final normal, 17, Romeu, Foxtrot Lima. 6-0. Autorizado Marcione, seu 3-0, decola da 1-0. Primeira curva à esquerda na saída Pucajamo, Aracaju. Transponder 5-1-6-0, controle 119-35, para gol 1864. Fechamento correto, reporte fronteiro para o Chibé Gacionamento. Passará para o Chibé Gacionamento, 1864. Vamos, por favor. Aqui na 1-7, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Romeu Foxtrot Lima.